A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Baixe também o aplicativo gratuito Transamérica Foz na Apple Store ou no Google Play para ouvir aí o som com qualidade de áudio e levar a sua rádio onde você estiver. Interaja conosco, 459-8828-2828, é o nosso contato no WhatsApp, como dizem por aí. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, como também dizem por aí na fronteira. 3028-2828 é o nosso telefone fixo. Ligue e fale com a Luciana, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E se você está ouvindo a Transamérica Foz agora na região do Porto Meira, ó, colabore com o mutirão de limpeza em andamento desde as 8h30 da manhã, promovido pela Prefeitura, pelo Centro de Controle de Zoonoses e também por Itaipu Binacional. O objetivo é eliminar entulhos e detritos e diminuir os criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de colaborar com a boa imagem do bairro. Estão sendo feitos ainda trabalhos de poda de árvores, roçada e coleta de materiais depositados nos locais identificados aí com adesivos como pontos de retirada. Lembrando que o primeiro mutirão foi há 2 semanas na região da Vila Sevelha, onde foi feita ali a retirada de toneladas e toneladas de entulho. Então, colabore, participe. Vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje no quadro Maravilhas Daqui, no segundo fim de semana de fevereiro, verãozão correndo solto ainda, né? Vai para um atrativo aquático aqui da fronteira. Estou falando do terminal turístico Alvorada de Itaipu, em Santa Terezinha de Itaipu, às margens do lago e a pouco mais de 25 quilômetros aqui do centro de Foz. Inaugurado em 1987, o local passa por constantes reformas e conta com estrutura para a prática de esporte e lazer, bem como espaço para camping, quiosques, churrasqueiras individuais e banheiros. A entrada na Prainha de Santa Terezinha, que recebe também visitantes do Paraguai e da Argentina, é gratuita. Entretanto, o estacionamento de veículos com placas de fora de Santa Terezinha de Itaipu é tarifado. R$ 10,00 para carros de passeio e R$ 5,00 para motos. Outras informações você encontra no site da Prefeitura de Santa Terezinha, que é o stitaipu.pr.gov.br. Quem dera a nossa prainha de Três Lagoas aqui em Foz também fosse uma maravilha daqui, né? Quem sabe? Transamérica. Hora de falar aqui no front das notícias estranhas da semana. Aquelas notícias inúteis que não servem pra nada, né? Mas chega no final do dia. Qual notícia eu e você estamos comentando? Pois é, né? Quanto maior o nível de irrelevância e besteira, parece que é maior a quantidade de compartilhamentos, inclusive nas redes sociais. Impressionante, né? E tem até programa de rádio comentando esse tipo de notícia, né? Um tal de front. Como é que pode, né? E nesta semana eu poderia falar, por exemplo, do salgadinho em formato do gorila Harambe, que está sendo leiloado na internet com um lance de mais de R$ 300 mil. Conhece o gorila Harambe? Não, nem eu. Notícia idiota, né? Eu poderia falar também da triste história da cabeleireira Danielle Davis, lá no Reino Unido, que foi reclamar dos barulhos, digamos, sexuais que vinham do apartamento de cima e descobriu que o autor das peripécias com a vizinha era o próprio noivo. Já pensou? A Danielle chegando lá, tal, vai dar uma reclamadinha e descobre que o noivo dela tá com a vizinha. Pois é, mas a desgraça da Danielle já é grande demais, então deixa isso pra lá, né? Força, Danielle! Eu poderia falar ainda dos sujeitos que tentaram furtar um avião no aeródromo de Sertanópolis, aqui no Paraná, mas não conseguiram nem sair do chão, bater um avião ainda no hangar. Tipo, como é que esses caras querem furtar um avião e sair voando se não conseguem nem tirá-lo do hangar? Cada um, né? Mas eu vou falar mesmo é de um mico fantástico, inacreditável, cometido pela equipe do Balanço Geral, um programa da TV Record, lá no estado de São Paulo. O apresentador Reinaldo Gottino chamou ao vivo um vídeo para mostrar, né, como é que é feito o teste dos motoristas que dirigem a limusine do presidente dos Estados Unidos, né? Pô, matéria bacana, interessante, né? O rádio não é imagem, mas sente aí a empolgação do Reinaldo e da galera. Sente só. Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Agora, o problema dessa história toda é que o vídeo que eles mostraram não é de um vídeo do mundo real, mas de um vídeo de videogame, né, dos desafios aí do videogame Forza 6 do Xbox One. Olha aí, vamos tentar? Não, eu não consigo, imagina, jamais. Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando pro presidente americano, hein? Muito, não, o salário, não, tanto esse quanto o piloto, seguranças todos, eles são muito bem remunerados. É, olha aí, a responsabilidade ó. Também. Impressionante essa imagem. É, pra você ver como não está fácil pra ninguém, né, nem pra quem apresenta programa policial e não joga videogame pelo visto, né? Opa, peraí, direita, aperta o X agora, isso, acelera, programa Front até meio-dia. Música aqui no front, e eu vou aproveitar agora para falar sobre uma situação que não incomoda só você não, viu? Me incomoda e me incomoda muito também. Todas as manhãs, no programa Transnotícias das 7 às 8, né, de segunda a sexta, eu trago para você a previsão do tempo em Foz do Iguaçu e região, com informações fornecidas pelo CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Obviamente eu não sou meteorologista e aquilo que eu falo para você é o que está no boletim, né, do CIMEPAR, estado do tempo, possibilidade de chuva, temperatura máxima, temperatura mínima, etc. O problema é que isso quase nunca bate. Tanto é que quando aparece aquela previsão marota, né, aquela previsão de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, olha, eu já fico não só com uma pulga, mas com um zoológico inteiro atrás da orelha. Bom, já dei minha justificativa aqui, mas é o seguinte, né? Já imaginou como seria a previsão do tempo do Transnotícias, por exemplo, se quem fizesse não fosse eu com o boletim do CIMEPAR, mas, digamos, a Mulher do Google, versão nacional do buscador? Ó, simulando, seria mais ou menos assim. Transnotícias. Tempo. Olá, ouvintes. A previsão do tempo para hoje é de sol entre nuvens. Mas pode ser que chova. As probabilidades são de 50%. O que significa? Ou sim, ou não. Eu só acho que não ajudaria muito, né? Mesmo ela sendo a mulher do Google, versão nacional do buscador, em termos meteorológicos. Bom, ela não está muito lá, digamos assim, adequada para essa função, né? Mas e se quem fizesse não fosse ela, mas o homem do Google? Como seria? Vamos simular também. Transnotícias. Tempo. Caras ouvintes, mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas, vocês são tudo de bom. A previsão do tempo para hoje é de tempo ótimo, maravilhoso, ideal para você se enroscar comigo. Bem aqui, debaixo do meu cobertor. Pode ser que chova, pode ser que não, mas comigo o seu dia vai ser quente, muito quente. Me acesse, me liga, miau. Tá vendo? Ó, melhor deixar aí do jeito que está mesmo, né? Programa Fronte até meio-dia. Falando nisso, será que chove? Programação musical aqui no Front, e às vezes eu fico pensando, cara, assim como tem gente que perde excelentes oportunidades pra não abrir a boca, sabe aquele medo, né, que as pessoas às vezes têm do tipo, se eu não falar nada, vão pensar que eu sou idiota e tal? Bom, é melhor mesmo que fiquem pensando que você é idiota, que eu sou idiota, enfim, né, por não falarmos, do que abrir a boca e fazer com que eles tenham certeza, né, bem melhor assim, mas, bom... Estou falando isso porque nessa semana, uma modinha, um meme que tomou conta das redes sociais foi a das comparações entre algo que seria raiz, ou seja, autêntico, de verdade, sem frescura, e algo que seria Nutella, ou seja, algo meio duvidoso, gourmetizado, supervalorizado, que não seria bom pra valer mesmo, né? Se fosse aqui no Front, por exemplo, a mulher do Gogli seria a assistente virtual raiz, enquanto que o homem do Gogli, o assistente Nutella. Mais ou menos assim, eu não vou explicar muito, porque com certeza você viu algo assim na sua timeline. Pois bem, uma das polêmicas aqui em Foz nessa semana foi porque o pessoal das mídias sociais do Cataratas JL Shopping entrou na onda e resolveu fazer uma brincadeirinha, digamos assim, né, para alfinetar o concorrente, o Shopping Catuaí Palladium. Bom, o resultado? Ruim. Bem ruim, porque pegou mal e acabou fazendo propaganda para concorrência, né? Tanto é que a postagem foi excluída do Facebook do Cataratas JL horas depois, mas aí já era tarde, né? A galera deu um print e ficou para memória o registro do seguinte texto que eu reproduzo aqui para você que não leu. Você que é aluno dessa área de comunicação, ó, aprende aí, tá? Como não fazer, né? Vamos lá, no texto dizia, o Shopping Raiz... Shopping Raiz, que no entender do social media, claro, era o Cataratas JL Shopping. Ele existe faz tempo, aconchegante como abraço de mãe, tem kebab que todo mundo gosta, o cara que escreveu isso não deve ser daqui, né, pra chamar shawarma de kebab, enfim. É o shopping que tá sempre perto, tipo o melhor amigo, e é o shopping da galera. Já o Shopping Nutella, que no entender de todo mundo que leu, deveria ser o Shopping Catuaí Palladium, segundo o texto lá. Chegou agora e já quer ficar na janela, corredores vazios e sem graça, como abraço de sogro. E aí eu pergunto, como assim abraço de sogro? Tem restaurante gourmet, fica longe, tipo parente chato, e é o shopping de tiozão de pavê. Pô, galera, quer mesmo saber, na real? Olha, foi desastroso, foi, sem dúvida. Mas que bom que vocês estão se estranhando, que estão partindo aí para um marketing mais agressivo, tipo brigando para divulgar quem tem mais ofertas, quem tem mais horas de estacionamento grátis, quem faz a maior liquidação, etc, etc. Até porque, com a concorrência, quem ganha é o consumidor, certo? Falando nisso, você que está ouvindo o Front já reparou aí que os dois shoppings estão com liquidações neste fim de semana? Então vamos fazer o seguinte, né? Acabando aqui o programa, bora conferir aí e tentar achar o tal dos 70% de desconto. Você que é bom nisso? Você é bom? Eu não sou. Não sou nem raiz nem Nutella. Programa Front até meio-dia. Visão.

Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas, aqui no Front. E vamos agora ao segundo intervalo do Front Transamérica deste sábado, 11 de fevereiro de 2017. Programa Front até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. E, peraí, Zé Maguinho do Piauí, você mesmo, Zé Maguinho, por aqui? O que veio fazer? Passear nas cataratas? Ah, entendi. Então você veio e aproveitou também para conhecer aqui nosso amigo Márcio Barreto. Musiquinha especial para ele? Tem? Manda ver então! Catarina, me dá um beijo, um abraço. Me sufoca com teus beijos, me mata de carinhos. Eu vou devagarinho, eu quero lhe pegar, eu quero lhe pegar. E o Márcio Barreto vai à loucura com a música da Karina. Ô, meu Deus, tá até dançando passinho aqui, hein? Ainda bem que rádio na imagem. Front Transamérica até meio-dia. Já voltamos. Molhada de prazer, molhada pra fazer. Amor com Zé Maguinho, Zé Maguinho do Piauí. Aí é bonito! Pique ele pra você, Zé Maguinho do Piauí. Pique ele pra você. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.